Acabamos de escuchar Hoyos Coloridos del genial grupo de Maracatu FM. Ahora escucharemos otra canción de este grupo que seguramente os encantará. Se llama Batuque de Tambor, la número 6. Todos os tambores, quando são tocados, mandam uma força capaz de levantar toda a riqueza que existe. Todos os tocadores de tambores recebem esta energia e através de suas mãos entregam para o povo essa riqueza divina. Ouço um ruído, batuque de tambor. Ouço um ruído, batuque de tambor. Ouço um ruído, batuque de tambor. Ouço um ruído, batuque de tambor. Rápido como a flecha, sereno como um ar. Ô caboclo, caboclo, sete flecha, caçador, lenhador, bate com a baqueta no tambor. Maracatu é efeito, é espírito negro, negro, do negro, África, Brasil. Maracatu é efeito. Maracatu é efeito, é espírito negro, negro, Brasil. Maracatu é efeito. Filho da África. Catu, mará, mará, tuca, bom bonito. Vindo da África. Catu, mará, mará, tuca, bom bonito. Vindo da África. Eita, um danado, catu com chacha, deita, um potente que envolve a gente. Eita, um danado, catu com chacha, deita, um potente que envolve a gente. Sexta-feira ou no sábado, na Praça da Sé, que tá lá, para ver como é que é. Sexta-feira ou no sábado, na Praça da Sé, que tá lá, para ver como é que é. Sexta-feira ou no sábado, na Praça da Sé, que tá lá, para ver como é que é. Sexta-feira ou no sábado, na Praça da Sé, que tá lá, para ver. Caçador, lenhador, bate uma baqueta no tambor. Maracatu é efeito, é espírito negro, negro, do negro, África, Brasil. Maracatu é efeito. Maracatu é efeito, é espírito negro, negro, Brasil. Maracatu é efeito. Caçador, lenhador, bate uma baqueta no tambor. Maracatu é efeito, é espírito negro, negro, do negro, África, Brasil. Maracatu é efeito. Maracatu é efeito, é espírito negro, negro, Brasil. Maracatu é efeito. Taquetina, taquetina.

Essa ciranda quem me deu foi Lívia. Essa ciranda quem me deu foi Lívia. Na beira do mar. Que os está gustando Maracatu FM, este grupo formado por brasileños que residen en Madrid, todos ellos majísimos, por supuesto, que son grandes amigos de movida brasileña. Desde aquí les mandamos un beso muy grande. Israel, tú no tienes nada. Ismael, aquí tengo un lío. Israel, eso es, perdona. Tú no tienes nada que decirles. Nada, que un saludo y que nada, que son geniales, que el concierto es muy fuerte y muy cañero y que nada, que de verdad que son, suenan espectaculares. O sea, que les dicen, les aconsejas a nuestros oyentes que vayan a ver un directo de Maracatu. Si siguen divertir, sí, desde luego. Pues sigamos divirtiéndonos con Maracatu FM y su canción Bruno. Y a mí. Na terra pede o chão, tudo que nasce na pedra pede algum, tudo que nasce na terra pede o chão, tudo que nasce na pedra pede algum, ouro me lasse que há de onde há, ouro me lasse que há de onde há. Som dos tambores tocando canções para iluminar espaço, planeta, esperança de encontrar. Som dos tambores tocando canções para iluminar espaço, planeta, esperança de encontrar. Bate tambor, moleque, bate tambor, menino, firma batido ogã, forte como um destino. Bate tambor, moleque, bate tambor, menino, firma batida ogã, forte como um destino. Thank you. faz na terra é de Oxum. Tudo que nasce na pedra é de Ogum. Tudo que nasce na terra é de Oxum. Tudo que nasce na pedra é de Ogum. Ouro me lasse que é de um dia. Ouro me lasse que é de um dia. Som dos tambores tocando, canções para iluminar. Espaço, planeta, esperança de encontrar. Som dos tambores tocando, canções para iluminar. Espaço, planeta, esperança de encontrar. Bate tambor, moleque. Bate tambor, menino. Firma batida ogã, forte como um destino. Bate tambor, moleque. Bate tambor, menino. Firma batida ogã, forte como um destino. Bate tambor, moleque. Bate tambor, menino. Firma batida ogã, forte como um destino. E me derindê, me dá o erindê. Linda o Ogundê. Es Maracatu FM. Si te gusta y te quieres llevar un CD a casa firmado por ellos, solo tienes que participar en nuestro sorteo cada miércoles en Movida Brasileña. Y si quieres escuchar todos nuestros programas en diferido y enterarte de toda la cultura brasileña más importante en España, entra en nuestro blog movidabrasilena.blogspot.com. Ahora damos un salto y cambiamos de música totalmente. Sé que os encanta este grupo. Sambo, estoy hablando de ellos. Escuchemos. Children, brothers, sisters, turn upon Sunday, bloody Sunday. Sambo, el grupo brasileño que más caña nos da estas mañanas desde que lo hemos descubierto y lanzado aquí en Movida Brasileña. Por cierto, que todas estas noticias no solo las publicamos en nuestro blog, también en Twitter. Si quieres seguirnos desde ahí, búscanos por Movida Brasil. E no meio de tanta gente eu encontrei você. Entre tanta gente chata sem nenhuma graça, você veio. E o que pensava que não ia me apaixonar nunca mais na vida. Eu podia ficar feio só e perdido, mas com você eu fico muito mais pronto, mais desperto. E pude estar tudo agora dando errado. Eu fico muito mais feliz, mais desperto. E podia estar agora sem você. Mas eu não quero, não quero. Sambo, os está gustando, ¿verdad? Sé que lo estáis disfrutando muchísimo. Pues ahora vamos a poner una canción que sé que os encanta. La canción de la que os estoy hablando es This Love. Es la número 7 de este CD de Sambo que nos llegó no hace mucho a la radio y estamos alucinando con estas canciones tan cañeras. ¿Queréis escuchar otra? Claro que sí. By your shoes.

Esto es Sambo Satisfaction. ¿Cómo no? ¿Os gusta Sambo, verdad? Pues escuchemos otra canción y dedicado a todas esas personas que están pasando una mañana en Madrid preciosa con esta música. Bailemos. Você ser que Sambo tenía prisa por acabar esta canción. Bueno, quería comentaros que la semana que viene sortearemos un CD de Maracatu firmado por ellos. Como antes os dije, si queréis participar en este sorteo y ganar ese fabuloso CD de Maracatu FM firmado, solo tenéis que escucharnos y cada miércoles podéis llevaros un CD exclusivo de Movida Brasileña a casa. Ahora vamos a seguir con una canción más de Sambo. Es la número 5 y se llama Deixa. Seguimos bailando. Sambo. Laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia. Da liberdade a quem você ama. É estar presente nas horas difíceis se o outro te chama. É muito mais que falar, é muito mais que dizer. É fazer, é sentir, é chorar, é sorrir com você. Por isso deixa estar, por isso deixa acontecer. Quem não ama não sabe o que diz, o que eu posso fazer. Deixa, se andam falando sobre nós dois. Deixa, pois o que importa é o nosso amor. É fácil falar quando não se sabe o que é amar. Amar de verdade é morrer de saudade ao sentir o perfume. Ao sentir sua falta é saber controlar o ciúme. É muito mais que brigar, é muito mais, é prazer. É fazer, é sentir, é chorar, é sorrir com você. Por isso deixa estar, por isso deixa acontecer. Quem não ama não sabe o que diz, o que eu posso fazer. É fácil falar quando não se sabe o que é amar. ideia da liberdade a quem você ama. É estar presente nas horas difíceis se o outro te chama. É muito mais que falar, é muito mais que dizer. É fazer, é sentir, é chorar, é sorrir com você. Por isso deixa estar, por isso deixa acontecer. Quem não ama não sabe o que diz, o que eu posso fazer. Menos cuarto de la mañana, nos quedan solo 15 minutitos de emisión y ahora vamos a escuchar Celio Cruz. Justamente es el cantante que esta semana tuvimos aquí una entrevista exclusiva, que vino directamente del Amazonas aquí a la quinta planta del Círculo de Bellas Artes. Ahora escucharemos una canción de su disco que se llama Floresta Miña. Ese es el nombre del disco que acaba de sacar, pero la canción que escucharemos se llama Teu Nome Sou Eu. Escuchemos. Para explicar teu corpo, maninha, escolho cama. Para colher teu riso desnuda, escrevo mar. Para entender tua boca na minha, digo me ama. Para deixar a vida mais muda, reescrevo amar. Para fazer poema contigo, soletro e estrela. E por não vê-la, entendo a palavra estar. Mas se estou em ti, eu me abrigo numa frase estreita. O dicionário logo eu vejo e leio sonhar. O nome disso é vício, maninha. Esqueci teu nome no meu. Se me chamas de teu indício, maninha, teu nome sou eu. Isso é um forte indício, maninha, será teu nome o meu. Se a palavra é vício, maninha, teu homem. Teu nome, o meu. Se me

¿Quieres decirle algo a nuestros oyentes? Pues nada, que un saludo para todos y que gracias a vosotros por el disco, que me encanta. Pues muchas gracias a todos los oyentes que nos están escuchando ahora mismo. Até a próxima onda, galera. A morrer assim, quando a ela eu dei odes que escrevi. E ela só odiou, eu caí em mim. Me despedacei e o cristal. Então decidi a matar o amor que matava em mim, a matar o amor que matava em mim. Estou matando um grande amor dentro de mim, com um punhal de ferro e um ramo seco de alecrim. E que esse amor possa morrer sem dar um berro na ponta do pé.